Eram cinco amigos e um gritou: partida! Partida! Cinco correram e um parou, escorregou, caiu no chão. Eram quatro amigos e um gritou: partida! Partida! Quatro correram e um parou, escorregou, caiu no chão. Eram três amigos e um gritou: partida! Eram dois amigos e um gritou: partida!